ZYV 555, 102,1 MHz. Rádio Nossa Senhora de Guadalupe FM, uma emissora católica a serviço da evangelização, transmitindo em frequência modulada de Riacho de Santana, Bahia, em tempo real na internet. Uma emissora da Associação das Escolas das Comunidades e Famílias Agrícolas da Bahia. Pontualmente, 18 horas. Hora do Ângelus. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor que merecesse trazer em vosso seio. Aleluia. Ressuscitou, como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser. Para que disponhais de mim para o bem de todos, somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, de São Maximiliano Kolbe, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.